13:30. Opte, sempre te conecta. A rádio que toca o seu estilo. Rádio Dourada FM. Ed Brito e Samuel. Quanta honra, meus parceiros. Tamo junto, irmão. É um prazer. Quebra tudo, meu filho, vai. Você se foi e me deixou na saudade. Trancou meu coração, levou a chave. E agora que não entra mais ninguém, porque a chave só você que tem. Tô esperando essa sua volta. Quando quebrar a cara por aí, vai se lembrar que não consegue me esquecer. E o coração trancado espera por você aqui. Pode voltar quando você quiser, não tem ressentimento. Todo meu orgulho se foi com o tempo, e é o tempo que vai te devolver pra mim. Se lembrar que não consegue me esquecer, e o coração trancado espera por você aqui. Pode voltar quando você quiser, não tem ressentimento. Todo meu orgulho se foi com o tempo, é o tempo que vai te devolver pra mim. Deus abençoa. Valeu. É doido. Obrigado, obrigado, parceiro. Eu não me arrependo, mas eu não recomendo, viu, gente? Eu tô acompanhando a má companhia. Eu tô me apegando a uma desapegada. E sei que algo sério com alguém assim é o mesmo que nada. Mas como é que nega um trenzão desse na cama? Que morde, arranha pra marcar. Mas se faz gostoso do tanto que engana, então tá. Não vale nada, mas eu pego de novo. É sem vergonha, mas tô sempre querendo. Eu não me arrependo, mas não recomendo. Não vale nada, mas eu pego de novo. É sem vergonha, mas tô sempre querendo. Eu não me vale nada, mas eu encaro em qualquer hora. Só sem falar. Vine, Vine. Mari Fernandes. Era pra ser surpresa, flores e bombons. E o pedido de casamento. Até showzinho ao vivo. Mas adivinha quem foi surpreendido? Eu pensei que tu me amava de verdade. Me entreguei, confiei. Sabe aquele amor que diz que era meu? Trocou pelo primeiro que abalhei. Foi jogar fora a aliança, o buquê. Cancela a serenata que hoje eu vou beber. Afogar a raiva e tentar esquecer. A cena do beijo que acabei de ver. Foi jogar fora a aliança e o buquê. Cancela a serenata que hoje eu vou beber. Afogar a raiva e tentar esquecer. A cena do beijo que acabei de ver. Ser surpresa, flores e bombons. E o pedido de casamento, até showzinho ao vivo. Mas adivinha quem foi surpreendido? Eu pensei que tu me amava de verdade. Me entreguei, confiei. Sabe aquele amor que tu disse que era meu? Trocou pelo primeiro que apareceu. Ou joga fora a aliança e o buquê. Cancela a serenata que hoje eu vou beber. E afogar a mágoa, tentar esquecer. A cena do beijo que acabei de ver. Vou jogar fora a aliança e o buquê. Cancela a serenata que hoje eu vou beber. Afogar a mágoa e tentar esquecer. A cena do beijo que acabei de ver. Ei, ei, ei, ei. A cena do beijo que acabei de ver. Sua. O que eu tenho bebido, se eu tô mal, se eu tô bem. Eu sinto muito, mas não é problema de ninguém. Quer saber o que eu gosto de evitar ex. Quer saber de quem eu sou fã do quinto dia útil do mês. Dinheiro não compra felicidade, mas compra cerveja gelada da boa. Que é quase a mesma coisa. Compra aquela água que chapa e faz esquecer a pegada daquela pessoa. Que é quase a mesma coisa. Que é quase a mesma coisa. Não vem falar que eu tô gastando à toa. Quer saber o que eu gosto? Eu gosto de evitar ex. Quer saber de quem eu sou fã? Eu sou fã do quinto dia útil do mês. Compra felicidade, mas compra cerveja gelada da boa. É quase a mesma coisa, é quase a mesma coisa. Comprar aquela água que chapa e faz esquecer a pegada daquela pessoa. É quase a mesma coisa, é quase a mesma coisa. Não vem falar que eu tô gastando à toa. Rapaz, eu gastei dinheiro mais já no bar do Ceará, viu? Aprendeu mesmo? Dinheiro não compra felicidade, mas compra cerveja gelada da boa. É quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Compra aquela água que chapa e faz esquecer a pegada daquela pessoa. É quase a mesma coisa. Não vem falar que eu tô gastando à toa. Vem pra minha cama de solteiro, vem pra minha cama de solteiro. Sua boca é solteira, mas gruda na minha de segunda a sexta-feira. Quer desapegar de mim, né? Mas não vai ser fácil assim, sabe por quê? Eu sou a cura da sua vida torta. Eu sou o probleminha que você gosta. Sou debaixo dos lençóis. Você pode até rodar, gostar de outro beijo, mas você não existe a minha cama de solteiro. Mas você não existe a minha cama de solteiro. Você pode até rodar, rodar, gostar de outro beijo, mas você não existe a minha cama de solteiro. Mas você não resiste à minha cama de solteiro. Fiquei pra dividir comigo meu prazer. Mas você não resiste à minha cama de solteiro. Você pode até rodar, rodar, gostar de outro beijo, mas você não resiste à minha cama de solteiro. Mas você não resiste à minha cama de solteiro. Roda aí, vai. Você pode até rodar. Roda, roda, encontra outro beijo. Mas você não resiste à minha cama de solteiro. Mas você não resiste à minha cama de solteiro. Você pode até rodar, rodar, gostar de outro beijo, mas você não existe a minha cama de solteiro. Mas você não existe a minha cama de solteiro. E vem pra dividir comigo meu prazer. Tá de novo com essa pessoa. Não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa outra vez. Você não aprende mesmo, é. Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você. Te usa e joga fora. Para de insistir, chega de se iludir. A rádio dos melhores ouvintes. Identificação ZYT 291, canal 286 de comunicação. Rádio Dourada FM, uma emissora da Associação Comunitária dos Moradores de Cachoeira Dourada, Goiás e Distritos, situada na rua 10B, quadra 23, lote 35, setor Noroeste, Cachoeira Dourada, Goiás. Presidente Cássio Roberto Silva Moreira. Apoio Cultural. Supermercado Gerlu informa a hora certa. 12 horas. Em Cachoeira Dourada, Goiás, tem Supermercado Gerlu. Preço baixo, bom atendimento, produtos de qualidade e promoções todos os dias. No Supermercado Gerlu também tem completo açougue, padaria e hortifruti. Supermercado Gerlu, Avenida Brasil, com Disque Entregas 3434-1009. O Supermercado Gerlu está contratando colaboradores. Interessados levar currículo no Supermercado Gerlu, na Avenida Brasil, em Cachoeira Dourada. Arlene Caminhões. Caminhoneiro, na Arlene Caminhões você tem a oportunidade de comprar ou trocar seu caminhão ou carreta com tranquilidade, rapidez e eficiência. E ainda dispõe da excelente opção de proteção veicular. Viaje tranquilo. Um pacote completo para você trabalhar com segurança. Um fator sempre relevante. Ligue agora. 64 99911 6300. Sempre uma opção para seu negócio. Natura Salgadinhos. Em Itumbiara, o endereço dos melhores salgadinhos e qualidades é na Natura Salgadinhos. Tempero delicioso e inesquecível. E uma grande variedade de produtos. Atendimento com eficiência. Saboreie as maiores delícias feitas especialmente para você e sua família. Seu paladar agradece. Rua Itaberaí 23, Setor Novo Horizonte. Itumbiara, Goiás. Telefones 99966-8131. 3431-5757. E 3431-4894. Panificadora Tradição. A Panificadora Tradição sempre fazendo o melhor para atender os seus clientes. Agora, com um novo cardápio. Trabalhamos com vitaminas, sucos naturais, salada de fruta e sanduíches naturais. E aquele delicioso hambúrguer artesanal, entre outras variedades. Pães, pães de queijo, quitandas. Venha fazer-nos uma visita. Localizada na Rua Osmar José Garcia, 656. Horário de atendimento, das 5h30 às 19h. Panificadora Tradição, desde 2005 oferecendo o melhor para você e sua família. Salão Lorde do Amigo Josafá. Simpatia, agilidade e qualidade no cuidado com seus cabelos. Ali na Avenida João Paulo II, número 1021, Avenida do Fórum, em Itumbiara. Saindo da Celso Maeda é o primeiro salão à direita. Jardim Liberdade. Aparência é importante. É o Salão Lorde colaborando com a sua boa aparência. De segunda a sexta, de meio-dia às 13 horas, a Igreja Batista em Cachoeira Dourada apresenta o programa Esperança e Vida, levando até você a palavra de Deus. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 40, versículo 1. Dourada FM 105,1. Estou aqui, cada um de vocês aí acompanhando a Dourada FM, juntos até as 13 horas com o programa Esperança e Vida. E começamos nesta quinta-feira com Chile Carvalhais, Amor de Deus. Amor de Deus, brilha em mim, cante comigo, em luz. Desde quando era o Cristo de Deus, o Senhor. Beatriz, o maior vilão sou eu. Diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, antecipar, visto a ter compromissos assumidos, vamos lá, amanhã, em relação aos profissionais, aos seus respectivos dias e o nosso reconhecimento à importância, ao valor de cada um. Na amanhã, dia 27, temos o Dia do Encanador, o Dia Nacional do Turismólogo e dos Profissionais de Turismo como um todo. Que sejam abençoados. No sábado, o Dia do Hidrógrafo. E no domingo, temos o dia do anunciante, dos apoiadores culturais. Que o Senhor os abençoe, Obrigado a cada um de vocês que tem caminhado conosco. Tem chegado só notícias de derrotas Rose e desilusões. Parece até que Deus te esqueceu. Não enxerga mais a luz no fim do túnel. Mas quero te dizer que o silêncio do Senhor não é sinal que Ele te deixou. No silêncio Deus trabalha por você. No silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. No silêncio Deus está te contemplando. No silêncio Ele está te guiando. Não vai te deixar. No silêncio Ele calma a tua fé. No silêncio saiba que contigo é. No silêncio Ele vai agir. No silêncio Ele vai te sustentar. Danese, eu quero queimar por ti. Que seja centro em meu coração. Que seja tudo em minha oração. Posso mais me esconder de ti, quero te adorar. Que

Arlene Caminhões. Caminhoneiro, na Arlene Caminhões, você tem a oportunidade de comprar ou trocar seu caminhão ou carreta, com tranquilidade, rapidez e eficiência. E ainda, dispõe da excelente opção de proteção veicular. Viaje tranquilo. Um pacote completo para você trabalhar com segurança. Um fator sempre relevante. Ligue agora. 64 99911 6300. Sempre uma opção para seu negócio. A rádio que toca o que toca você. A rádio que toca o que toca você. Rádio Dourada FM 105,1. Retornamos para este segundo bloco e vamos começar com o nosso devocional. Fazer uma pequena inversão, mas já compartilhando com cada um de vocês a palavra do Senhor, que hoje está baseada em Lucas 6,42. O devocional Verdade para a Vida, o argueiro e a trave. Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Há uma história que alguém estava sentado diante de uma carteira enquanto fazia uma prova. Virou o papel e imediatamente começou a olhar em volta para ver se todos os outros se sentiam tão mal com a primeira pergunta quanto a pessoa que compartilhou a experiência. E essa pessoa ficou surpresa com a exortação do professor: não perca tempo olhando para os outros, apenas concentre-se em si mesmo. Jesus aqui faz um argumento semelhante nesses versículos, usando uma metáfora impressionante para instruir seus ouvintes e lidar com o próprio pecado antes de tentar apontar os pecados dos outros. E eu sempre me lembro, quando eu aponto um dedo para alguém, um está neutro, que é o polegar, e três apontam para mim de volta. A palavra que Jesus usa para argueiro muitas vezes descreve pedaços muito pequenos de palha ou madeira. E quem já teve um cisco no olho, quem já teve algo que incomodasse, sabe como é chato e pode até ferir o próprio olho. Em contraste, a palavra para trave, comum no nosso linguajar, nós sabemos, se refere a uma viga de suporte de carga em uma casa ou estrutura. Se eu tenho uma trave no meu olho, isso claramente requer minha atenção mais do que um argueiro, ou seja, um pequeno cisco ou uma ferpa, como muitos dizem, no de outra pessoa. Como criaturas caídas, tendemos a pensar que é nossa responsabilidade lidar com a condição do outro, antes de lidar conosco mesmo. No entanto, Cristo não nos chamou para nos preocuparmos primeiro e principalmente com os ciscos dos outros. Não! Ele disse que devemos ser diligentes e nos examinarmos à luz da Escritura e do padrão que Ele, Jesus, estabeleceu, na verdade, a Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Às vezes podemos apontar as falhas dos outros sob o pretexto de nos preocuparmos com sua condição espiritual. Porém, se não formos honestos e implacáveis com nossos próprios pecados, nossos erros, isso não levará a lugar nenhum e nós entraremos naquele grupo de pessoas que gostam de julgar, gostam de apontar os erros. E se realmente uma pessoa quer ajudar uma outra ou outros, deve primeiro estar preparado, pronto para enfrentar o próprio coração, os próprios erros. Robert Murray McChane